Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Boa noite, caros ouvintes. Bem-vindos a mais um Musicália, aqui na Rádio Antena Web. Hoje é quarta-feira, estamos a 2 de fevereiro de 2011 e eu, Carlos Bonaparte, estou aqui para até bem perto das 21 horas lhe fazer companhia. Hoje vamos falar de Anna Elena Pakarinen, uma cantora que nasceu em Lappeenranta, na Finlândia, e que atualmente reside em Helsínquia, a capital finlandesa. A cantora nasceu a 17 de abril de 1981, está quase a completar, portanto, 30 anos de vida. Quanto à carreira, está quase a completar os seus 7 anos. Mas começou nos Ídolos, em 2003, no concurso finlandês que, a exemplo de Portugal, procura trazer ao país grandes ídolos nacionais, nomes que sejam desconhecidos, mas que tenham neste programa televisivo uma oportunidade de se dar a conhecer. Ora, Anna Pakarinen participou com distinção neste concurso, vencendo no ano de 2003 e ficando também muito bem posicionada em 2004. Em 2004, também entrou no mundo da música lançando um álbum pela mão da Sony BMG. O álbum, que dava pelo nome de When I Become Me, também tem uma faixa com o mesmo nome e foi de imediato um sucesso. Só na Finlândia, a cantora Anna Pakarinen vendeu mais de 90 mil álbuns. O maior sucesso de todos, não só do álbum, mas também da sua carreira, foi o tema Love is Like a Song, que mereceu depois uma versão em finlandês. Anna Pakarinen cantou durante muito tempo em inglês, mas o seu último álbum dá pelo nome de Paperimentitar, um álbum cantado totalmente em finlandês e lançado no passado ano de 2010. É o quinto da cantora finlandesa. Ora, no início da carreira, como disse, Anna Pakarinen lançou dois singles que fizeram parte então do seu primeiro álbum. Um deles, uma faixa título, I Become Me. Aliás, When I Become Me, assim que está correto. É o nome da música que vamos ouvir em primeiro lugar. E depois, como não poderia deixar de ser, o segundo single deste trabalho, e foi, como disse, o maior sucesso de toda a carreira de Anna Pakarinen, o tema Love is Like a Song. Vamos ouvi-los. But nothing worked till I found you. I knew I had to take a chance. I made the call. Sometimes you got to follow through. Now as I'm standing here looking at you tonight, I just know deep down inside that I was right. And love is like a song that we can sing together. Sometimes we get it wrong. It really doesn't matter. There's nothing else so true as the melody. Altos da carreira da finlandesa Anna Pakarinen foi a sua participação no Festival da Eurovisão em Helsinki, na Finlândia. Depois da histórica vitória em 2006, a Finlândia levou para sua representante, a cantora estrela na altura, Anna Pakarinen, que em 2007 se surpreendeu tudo e todos, interpretando Leave Me Alone. Mas para quem conhece realmente a excelente voz de Anna Pakarinen, não foi de todo uma surpresa, já que doçura e bravura são duas características aparentemente antagónicas, mas presentes na voz e no timbre de Anna Pakarinen. O álbum Lovers contou com este tema, lançado no mesmo ano, juntando-se Tell Me What To Do, o segundo tema que vamos ouvir nesta edição do Musicália. O segundo tema, que lá está, depois de Leave Me Alone, o tema então que Anna Pakarinen levou, representando assim a Finlândia, em casa, portanto em Helsínquia, no ano de 2007, no festival da European Broadcasting Union, o festival Eurovisão da Canção. There's nothing to say, our time has run. to bed. That's what you were seeking. But you don't even care what I am about. I'll stay and wait till she comes home. She don't even know she loves you in vain. The lies that you told will turn into sorrow. I gotta go crazy just to stay sane. Tell me what. Em 2009, Anna Paquarinen cantou o seu último grande sucesso em inglês, Almost Real. E depois do álbum que já falamos aqui, lançado em 2010, foi totalmente cantado em finlandês, Princesa Armada. É como se chama a música que vamos ouvir e foi talvez o maior sucesso deste álbum, que todavia já foi de um sucesso mais discreto, talvez porque também ficou de uma perspectiva mais regional, já que cantado em finlandês. É desta forma que vamos fechar a edição de hoje do Musicália. Espero sinceramente que tenha gostado. Eu volto amanhã para mais músicas neste programa, neste musical. E fique bem, já a seguir estreia Portugal de Les a Les com Diamantino Teixeira. Boa noite, até amanhã. Plain to see. rakas, älä masennu, sä oot menossa suuntaan oikeaan. Sä oot vahva nainen, ei se mies pysty koskaan sua rikkomaan. Mitä täällä tehdään, täällä eletään. Minne meet, sä pystyt itse siitä päättämään. Paljon vettä virrannut on kanavassa, sä sait minut muistamaan. Kun sujuvasti venäjä, sä puhuit vaikket, osannut sitä ollenkaan. Se puisto ei niin paljon kukaan voi rakastaa. Me juotiin kotiviiniin ringissä ja kuunneltiin Popedaa. Sä muistat sen, kun sä pidit hyvää huolta minusta. Sinähän sä pelastit minut karkuun sieltä kauhutalosta. Nyt mä olen vierelläsi vuorostaan. Älä multa yhtään anteeksi pyytele.